Rádio Pontificada 102, 19, 95, Negão 10, 12, passarei 223. 7 em frente, Pontificada 295, 223. 5384, após passarei do Vibrar está agora autorizado, puxa portal. Localizador 6285. 225, completa ILS 3. Chamando torre 193495. 1895, grato. Salvador Ocean 6225, Full LS, 3 pontos baixado travado. 6225, pouso autorizado, cabeceiro 10, vento 030 graus, 039. Livre pouso, pista 106225. Pedro 2223, ponto de espera 10, chegando pronto, ciente da aeronave na final. Após a passagem do tráfego na curtíssima, ali mantém passarelo. Após o tráfego na final, vai ali manter 2223. Com 40 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, alternativa Salvador. Autorizado, táxi. E a Fátima 1 no Índio, ponte para 2895, Negão 0125384. Autorizado, táxi. E a Fátima, o pessoal, Alfa, ponte para 2895, ajuste no 02, 534. É 225, solos 49, direita no 219. A direita, confirme. Direita no 219. Direita 219, graças. Confirme. Autorizado táxi até a Oscar, chama na Oscar, aqui Luísque. Passares 2223, autorizada a decolagem cabeceira 10, vento variável com 4 nós. Livre decolagem, tendenciando 2223. 2223, decola 51, chame controle em 119.8. 198, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Passaredo 2223. Passaredo 2223, bom dia, acione código 5126, submantenha 180, saída Arbor. Acionado, tá, 5126 na Arbor 2223. O Delta Serra Alfa confirmando, é melhor prosseguir inicialmente. Corredor forte, Rocha, e confirma se o plano é Yankee ou Visual. Confirma intenção, corredor forte, Rocha, inicialmente. Axé, Delta Alfa, para Serra November, Golf Golf, nível 105, decola pista no 7, por direito, corredor Axé, restrito 1.000 pés até fora da barra, controle 119.8, aciona 5103, Delta Serra Alfa. Com 103 me transpondo, confirmo a autonomia e alternativa da Serra Alfa. Serra Alfa Total, não copia autonomia, confirmo. Estacionamento táxi, torre 1895, o Delta Serra Alfa. Sala do 4234-23 para pushback acionamento. Autorizado pushback acionar, contato 4234. Autorizado para acionar para 4234-23. Bom dia, cidade do Diário, confirma o fato que se encontra, POB e autonomia. Charlie, tá, pronto, copo, Serra November Bravo, uniforme pro mar. 83P5384, graças. Controle Salvador, bom dia, 83P5384, decolou, cruza 1.500 pés, se escolhe. 83P5384, contato, andar na decolagem, suba 190, subida Puca. Livre ascensão para o 190 na subida Puca, 5384. Correto, seu nome é táxi, 2895, já estou te olhando. Livre acionar sua presença de táxi, Juliette Vitor Charlie. Autorizado táxi até a papá, chama na papá para ingresso, Vitor Charlie. Diz que decola ao 55, chame controle 119.8. 119.8, bravo que noite. Bravo que Luiz, que dá palavra 17, vai manter corredor a chão, meu pé, na sua escuta. Matinho, Bravo que Luiz, chegou no meu pé e escorrendo a chão, reportando fora da barra. Reportando fora da barra, Bravo que Luiz. Passaredo 2223, Coordenação com o centro, seria possível a proa de Vitória da Conquista, senhor? Corredor 6, após o cruzamento do nível 120 está autorizado, direto, tranquilo. Gente, após 120, direto Conquista, 2203, grato. 2 temos de autonomia, 122 após, passa. Autorizado táxi via Índia, ponto de espera para anotar 2895, negar 1012, 4234. Via Índia, ponto de espera da 10, torre, 1985, 10120, 4234, obrigado. Salvador, bom dia, 4234, quanto espera da ONU? A linha e mantém 4234. A Lima tem que ser 0-4234. Charlie, a linha livre de decolagem, vento 030 graus, 4 nós. CA Alfa, torre 118, espanhol 5 para táxi. Livre acionagem para início táxi. Juliette Vitor Charlie, decolada ao 59, deverá manter pro até 2000 pés após curva direita na árvore. Chame controle em 119, décima 8. E vai manter pro até 2000 e após curva direita, chamará 198, Juliette Vitor Charlie. Livre decolagem, cabeceira 10, vento 050 graus, 039. Livre decolagem, azul 4234, deixa uma reposição para a próxima linha, mais 2 minutos. 6. Delta Sierra Alfa, zero para turbina, início de táxi. Autorizado, até a papá, chama na papá. Completa o ILS X-Ray, chamando torre 18, decimal 95. 18, 95, isso? Confere. Obrigado, até daqui a pouco. Livre decolagem azul, vento variável 039. Livre decolagem azul 4234. Torre Salvador, bom dia, tá 3663, final do X-Ray, agora 3 milhas do estado. Continue a aproximação, informarei pista livre. Fiquei aguardando. Não, falando 175, need information with you. 3179 Guarulhos, 340, autorizado via Up Zulu no meio. Decola pista 10, curva direita, série da Elle da Bridge, controle 1998, aciona 5157. Vitor Charlie decolou 5124 na sua escota, 2000 com mano à direita. Estimativo na proa de Arbor, livre ascensão, uma centena, Juliette Vitor Charlie, o contato radar na decolagem. Ok, Arbor, é, entendeu que está livre da restrição dos 3000, ok? Estimativo, está livre, Juliette Vitor Charlie. É, livre ascensão, uma centena, Juliette Vitor Charlie, obrigado, tchau. 50 com 4, 3M3, livre pouso, pista 10. Azul 4234, decolada ao 01, informe o código transponder ao 5140, 5140, chame controle em 119.8. 5140, transponder, controle em 198, obrigado, bom dia, Azul 4234. Dano, Juliette, Vitor Charlie. Salvador, bom dia, Azul 4234, passando 1.300 pés na saída pro Caracaju. Azul 4234, contato radar na decolagem, suba ao 350 na subida pro Caracaju. 350, Azul 4234. O Juliette Vitor Charlie, para evitar tráfego na sua ascensão, vai prosseguir sobre vetoração radar, curva na direita, na proa 305, direita 305, o limite é o cruzamento do nível 080. Após 080, prossiga direto para o mato. E direita 305, limite é o 080. Após direto para o mato, Juliette Vitor Charlie. Presente com pista 2223. Alfa, tem uma possível esteira, tem livre de colagem cabeceira 17, vento 030 graus, 59. Controle, Salvador, bom dia, da 3604, informação de dia. 3604, bom dia, prossiga a Praia de Alagoinhas para a chegada Ponce, desça para 4000 pés, o altímetro 1012. Agora, gente, prosseguirá para toca remetida em Veracruz, confirma. De frequência livre para coordenação, reporte no regresso, Bravo, Kilo Whisky. Muito bom dia, Otan 3663. Autorizado para o 02, o TAN 3663. Recife agora, 288, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, Papá Romeu, Delta Sierra Alfa. Bom dia, Papá Romeu, Delta Sierra Alfa. Mantenha corredor axé, 1000 pés, aguardando para ascensão, Delta Sierra Alfa. Gente, corredor axé, vai tudo meio, Delta Sierra Alfa. 122 está livre das restrições de altitude em Itape. Nível na altitude em Itape, igual na 922. Azul 4234, vetor radar para evitar tráfego de menor performance a 12 horas 12 milhas, é um ATR, curve à esquerda, proa 030, o limite é o cruzamento do nível 190. Gente, esquerda proa 030, limite cruzamento do nível 190, azul 4234. Após o cruzamento 190, reação à navegação direto Aracaju, azul 4234. Após 190, direto Aracaju, 4234. A Serra Alfa, confirme a proa ideal para voar direto do destino. What's up here? Já está na proa ideal? Não, negativo. Vitor Charlie vai atingir o 080 da presente, está livre, direto pro Mado. Direto pro Mado, Juliette Vitor Charlie, confere a posição. 330, senhor, pro ideal. Confirme, pro ideal? 330. 330? 330. 330, ok. Temos tráfego ainda aqui em pé de ascensão. Mantém os corredores a 1 no meu pé e o Delta Serra Alta. Do 4299, bom dia. Prossiga na chegada da MAN. Desça para o 050. Para o 50, vem o ativo azul 4299. Autorizado 2000 para o gol 1922. Gol 1922, afirmativo. 2000 pés e LS X-Ray autorizado, reporte localizador. Confirma localizador, gol 1922. O 4234 atingiu o 90, da presente está livre, a proa do Romeo Fox 08. Vou direto ao Romeo Fox 08, azul 4234. Chama agora o centro Recife, frequência 126, decimal 85, azul 4234. 126, decimal, obrigado, bom dia, azul 4234. Bom dia. Delta Serra Alfa passando o farol da Barra, prossiga direto destino, aguardando ainda para ascensão. Rato, é pra frente, Salvador, 3517, bom dia. 3517, Bom dia. O contato radar estabelecido, ingressando na terminal de Salvador, 8 milhas na lateral de Conde, proa de Bonf, nível 140. Prossiga na proa de Bonf, reporte de áudio descida, está sob vigilância, 5217 da tribo. 5384, chama agora o centro Recife, 126-185. Chamar o centro Recife, 126-85-5384. Afirmo. Volta Serra Alfa, suba e mantenha 2.500 pés, Delta Serra Alfa. Organizado, igual no 922. No 922, completa ele é X-Ray, chamando torre 118-95. 118-95, igual no 922. No tower, good morning, go 1922. Establish localizer. 1922, clear to land 1010, winds 040 degrees, 5 knots. Confirm landing gear. Down lock landing gear, go 1922. Boa 210, limite ao posto localizador. 0210, limite ao posto localizador. Azul 4299 é o número 2, reduza para 229. Para 229, azul Salvador, muito bom dia, gol 1605, está ciente da informação Índia, passa agora o 1270. 1605, bom dia, prossiga na chegada Bonf, desça para 4.000 pés, o altímetro 1012. Chegou 1012, descendo até 4.000 na chegada Bonf, gol 1605. Serra Alfa, livre ascensão para 3.500 pés. Sube e mantenha com referência exótica 3.500 pés. Tanto Serra Alfa. Sete Vitor Charlie, informe seu estimado de pouso. Pouso em Brumado, 1113, 1113. 1113, copiado. 22 no solo, zona meia, libre direita, chame solo, 212, sua voz. Gol 4992, on ground at 16. Leave and right, call ground 121-19. 219, take a hell of a day, go 922. A Serra Alfa está de retenção a 105, informe nivelado. Juliet. Alfa, eu reporto de Juliet, thanks, boa noite. Salvador, bom dia. O Xanar 6312, informação Índia, passando 165. É 312, bom dia. Prossiga na chegada Mari, desça para o 050. Chegada Mari, 050, 6312. Azul 4299, desça para 3000 pés, o altímetro 1012. 1012, 3000, azul 4299. Ativo Charlie, chama agora o centro Recife, frequência 128, decimal 8. 128, direto Vitor Charlie, muito obrigado, senhor. Tenha excelente dia. É. Para interceptar o curso localizador, curva esquerda, proa 140, reporte estabilizado. Esquerda 140, reporte estabilizado, tá 3304. 22, taxi via Juliet, gate number 6. Roger, clear to gate number 6 via Juliet, taxi. Boa, 96, thank you. Salvador, o 35217 está no ideal descida. 35217, desça para o 060. 35217, autorizado descida até o 060. Azul 4299, desça para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2000 X-Ray, reportaria localizador, azul 4299. Estabilizou, 3304. O 4 completa e ele é X-Ray, chamando Torre 18, 195. 895, 3304. Torre Salvador, 3304, vai passar o externo, vai chegar travado, bom dia. Torre 3304, livre pulso, pistão 0, vento 0, 30 graus, 07 nós, confirme baixada travada? Afirmo, baixada travada, livre pulso, tá 3304. 4000, voo 1605. 1605, desça para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. E descendo a 2000, está autorizado, reportará estabilizado, voo 1605. 4299, estabilizou? Estabilizando, azul 4299. Usa para a aproximação final, completando ele a FX-Ray, chamando a torre agora 1-8, vê se 195. Estabilizando, chamar a torre 108-95, azul 4299. Papa Romeu Delta Serra Alfa, se possível informe seu estimado de pouso. Usando ele a X-Ray. Copiado. Sente azul 499. E 5217, prosseguirá sua vetoração radar para sequenciamento. Mantenha presente proa. Desça para 3000 pés, o altímetro 1012. O limite é o que der mais que 120 de Simbra. 5217, mantenha presente boa, desce para 3000, ajuste 1012. O limite é o que der mais que 120 de Simbra. 3312, desça para 3000 pés, altímetro 1012. 3000, 1012, Montanera, 6312. Solo Salvador, bom dia, usa 3304, livrou na sua escuta. Bom dia, 3304, táxi via Alfa Juliette, portão número 4. Alfa Juliette, portão 4, usa 3304. Boa noite. Autorizado pouso, azul 499. Azul 4299 no solo de 26, livre direita, chama só 1219. Direita 219, azul 4299. Estabilizou o voo 1605. Passar o marcador externo, completa a LSX-Ray, chamando torre 1839-5. Voo 1605. 1895, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, gol 1605, passou Índia Serra, tá visual. Gol 1605, tráfego avistado, livre pouso, pista no 0, vento 040 graus, 07 noite. Autorizado pouso, gol 1605. Ele é que foi autorizado, chamará estabilizado, 63. Trip 5 2217, é só navegação agora na proa de Duna, descendo para 3 mil pés, aguardando autorização para ele. 35217, resumindo a navegação na proa de Duna, desce para 3 mil pés, aguardando autorização para iniciar o procedimento. Controle, poderia confirmar para o 35217, desce para 3 mil ou para 2 mil pés? 3 mil pés, 35217. Bem, 3 mil pés. Salve azul, 42, na droga. 299, táxi via Alfa Juliette, portão número 9. Alfa Juliette 09, azul 4299. Mike Eco Delta, cópia Manati. Autorizado Manati, 1.000 pés, corredor axé, decolada 17, curva direita, controle 119, decima 8, aciona 0125, coteja. Vai chegar em Salvador, passando ainda o 070 e vai ascensão com referência usuário 105, chamando o centro Recife agora em 126, decimal 85, já do Cerral. 95, bom voo. Sua frequência, obrigado, já do Cerral. Pronto para cópia. Autorizado Brasília, nível 320, saída Momo, transição Nidza. Após Nidza, Poído, abriu isque 10. Decolada 10, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5177, coteja. E poderíamos prosseguir a descida até 2 mil pés? Batiu, autorizado agora, 2 mil pés, LS X-Ray, reporte localizador, 5217. 5217 autorizado, procedimento e prosseguindo descida até 2 mil pés. Ocean Air 6302, fui LS. Afirma aqui, senhor, já avisando. Copiado, chame torre 18, decimal 95. 1895, 6302, obrigado. Nave 11, autorizado Fortaleza, nível 310, via Resolu 19. Saída Momo, transição Frote. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5165, coteja. 2, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento 050 graus, 069. Entendido, livre pouso, 10, Xanar 6312. Momo Frote. Decola da pista 10, perdão, com transponder 5165, controle 119.8, e nossa rota é azul, nossa, é o sinal 99. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Estamos prontos para o pushback sonamento. Gol no 605 na Alfa. 605, táxi via Alfa Juliette, portão número 5. Alfa Juliette, portão 5, obrigado. O total está pronto para o push back de funcionamento da 28. Autorizado, chama para o táxi. solo, zona 3, 179 para pushback e acionamento no pátio 3. Gente, aguarde, será o próximo para pushback no pátio 3, 3179. Aguardando, 3179. Salvador, bom dia, Trip 5217. Trip 5217, tráfego avistado, cheque trem, continua em aproximação, vento no momento 060 graus, 05 nós. Salvador Grand Control, good morning, go 193, ATK 06, bring back to level 360 to Guarulhos, intersubmission receiving. Roger, 1923, clear to Guarulhos, flight level 360 via Brazil 16. Dial departure with Lida and Bright transition. Takeoff from runway 10 right turn, departure frequency 119.8, squawk 5401, read back. 5217 está baixado e travado. Gente, trip 5217, aguarde que está livre. Fly level 360, Maya Brazulu 16, runway use will be 10, right turn, IL, departure, clear the transition after fly heading breathe, intersection. Salvador departure control will be 119.8, squawk code 5401, go 923. Read back correct, call ready for push and start. Roger, report ready for pushback and start up clearance, go 923. Salvador, bom dia, Xanair 6312, na Taxi Alfa. Bom dia, 6312, Taxi Alfa, repartente da Juliette. E Alfa, É, November India, prossiga. Para a autorização do plano de voo para o Terra Bravo e do Lopes Manoel, na Cisco. Vicente, informa o pátio. Está no Guarda Cruz. Vicente, aguarde cópia, é a November India. Aguardando, por que lado do acionamento, o ligamento do ano, ele está muito duro para a cópia e pátio. Chame para a cópia, Serra November Índia. Então, para o táxi, 3 a bordo, tem 3 de autonomia. Alternação. Gente, 3 a bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1995, bom voo. Ponto de espera torre 1895, obrigado pelo serviço. Tá 3179, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Autorizado para o inspecionamento, eu vou lá para o táxi, 3179. Salvador, bom dia, o Trip 5217. Bom dia, Trip 5217, táxi via Alfa, repartente da Juliette. 5217, autorizado táxi via Alfa, repartente da Juliette. Que Luiz, que Maria 5 São José, reporte Paripe e informe PLB. 202, vai reportar Paripe, traz o Papa, Papa Bravo, Índia Romeo, Mari arrival, descend to flight level 050. Mari arrival, descend for level 050. Papa, Papa Bravo, Índia Romeo. 120 via Golf 677, decola da 10 curva direita, saída Coral. Controle 19 decima 8, aciona 5114, coteja. Vamos para a Lago, Zona Bolsar. Colando a Lagoa, instrumento Golf Nova Hotspot. Colando a Lagoa, está com o Roborô, pessoal do Coral. O trânsito agora 5114, está passando por na Lagoa 1, está no ar. A 23 a bordo, altímetro no 0, 12, condições de táxi contornando a aeronave da TAM. Ciente, táxi via Pátio 3, pátio principal, Índia e Alfa, no ponto de espera, chame torre 18, decimal 95, bom voo, altímetro no 0, no 2. Pátio 3, principal, Índia e Alfa, o Alfa, o Flamengo, ponto de voo, Flamengo, o Flamengo, o Flamengo. 352, Ana 7, está mantendo posição antes das ideias. Ciente. Solo cordial, bom dia. 6225 da Oceania, no gate 1, para acionamento da posição, posterior pushback. Gente, autorizado a coordenação com a equipe de solo, chama para o pushback. Tamará. Papá, Mike, eco delta decolar 240, chame controle 119 decimal 8. Será 798, delta. Delta, bom dia. Delta. Papá, Papá, Papá, Mike, Eco Delta. Mantenha as informações visuais, direto em Manati, reporte livrando a CTR. Reporte lá, livrando a CTR, Delta. Pessoal, aí, gostaria de reportar entrada direto pelo Santa Fe, que fica do lado do Mário 4, queria saber com vocês. E o acesso dos passageiros ao pátio? Para o táxi da 3179, está com 1960 a bordo, toma 3330, tendo galeão. Gente, 1960 a bordo, o time entrou no 0, no 2, aguarde para o táxi. Delta, a responsabilidade disso é da Infraero, nós podemos entrar em contato com o centro de operações, confirme? É isso que eu gostaria, por gentileza, tem como? Eu aguardo na porta. Gente. 2510, ajuste 1092. Gente, seguindo até pelo 4000 após 2500, 1092-3859. 3859-2500, devido um Charlie 150, sentido Nordeste, mantendo 1.500 pés. Ciente. Da 3179, táxi via Índia Alfa, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da Torre 18, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera da 10, 19, 2.9. Delta, falamos com o centro de operações, o embarque pode ser por aí, direto. Ah, então tá bom, então. Obrigado, Sam. Valeu, bom dia. Trip 5217, após o Airbus da TAM, táxi via Juliette, parte 3. Juliette, após a parte 3. da França, o 352-97, está autorizado a ingressar a parte 3. Pushback na gate número 1. A gente aguarde, 6225. Aguarda. Tango Cian, November Indy, autorizado ANR de colapso no 0, vento 060 graus, 08 nós. Mantenha ponto de espera. Correção TAM, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera, 3859 autorizada, descida para 2000, reporte estabilizado. 2000, fórmula estabilizada, 3859. Sinal 1 no controle. Prossiga na escuta. O Recife pediu para confirmar se é RVSM. Firmo. Sim. Patão.